passageiros a bordo. Foi de ontem. Bom dia, 3517. Passando está na baixada e travada. 517, está livre pouso na 10, o vento é calmo. Autorizado pouso no 0, 3517. Sir, bom dia, até 3890, ciente informação Wolf. 3890, por gentileza, para a Copa 1219. Autorizado, 330, Asterisco 58. Decola 1-0, curva esquerda, Pucca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8. Transponder 5514. Autorizado, nível 330, para Recife, número 58, decola da 10, Pucca, Aracaju. 20, decimal 8, entendido. Controle 5514, transponder até 3890. 3890, correto, é um puxa final. Para quando o próximo? Bom dia, até 3517, livrou a discussão. 37, Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette para o 4, 357. No chame Recife, frequência 1251, até 3235, então 3171. Poderia confirmar a frequência, botar 3171? Afirmativa, a primária 125 decimal 1 e a secundária 133 decimal 25. 351, 3385, botar 3171, obrigado, bom dia. Bom dia. Diego 1804. 1804, Galeão. Gente, um minuto a cópia, o Gol 1804. Fala para o Zé, 3890. Entrecortado, você consegue copiar o solo? É, foi sobremodulado, mas entendeu só o chamado da senhora para o Parodex. Beijo, prossiga as informações. 4-4 a bordo, 4 horas e 50, hotel Natal para o Parodex, 3-8-9-0. 3-8-9-0, táxi autorizado, Fátio 1, Indy Alpha, ponto de espera da 1-0 Torre, ano 1-8-6-2, 8-9-0 no meia. 1-0 no meia, via táxi, Fátio, Indy Alpha, ponto de espera da 10, chama no Torre, 18.6, 3-8-9-0, bom dia. Bom dia. Gol 1804, na escuta? Na escuta. O Galeão está fechado, está abaixo dos mínimos para decolagem. Eu estou ligando o Arsenal Recife para coordenar a decolagem. Tá, sim, na escuta, gol 1804. Na escuta? Na escuta? Ainda estão suspensas as decolagens do Galeão. Sim, o 804 está na escuta. Manda o plano, senhor, que qualquer mudança que eu tiver do centro Recife eu chamo. Sim, 804. Salvador, uma boa, tá 3153. Tá 3153, aciona identificação, chegada bom, desça para 4.010, altímetro no 0, onomia. Porto localizado e estabilizado, tá 3153. 4.016, meu porto estará estabilizado, forma está ciente da Golf, ok? É 3230. 190, decola os 23, chame controle, 1208, bom voo. 208, manda bem, 23. 890. T3890, sargento, corrige contato do radar, se manter o nível 330, sai da PUCA. Vou manter o 330, sai da PUCA, 3890. Top 1219. 219. Rodrigo, o nome é 07. O nome é 07, Guarulhos, copia? Copia, prossiga, agora nome é 07. Autorizado Guarulhos 360, Uppers 1-6, decola da 1-0, curva direita da EULE da Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5524. Guarulhos nível 360, Uppers 1-6, da EULE da Bridge, 1208, 5524 no transponder, agora 607. Correto, a primeira curva é direita, chama o pushback de acionamento. Matheus, 607. Bom, no 642, copia? Copio no 642. Autorizado Recife, 390, Autorisk 58. Recola 1-0, curva esquerda, curva, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5523. Sede autorizado Recife, 390, recola com curva esquerda, curva, Aracaju, e Autorisk 58. O controle 208, transponder 5523, o 1642. Correto, chama o pushback acionamento. Chamará. Pessoal, o 642 voltando. Aqui na formação Batista, informando que a 219 está inoperante. Gente, eu vou verificar. O senhor ouviu a informação hotel? É, deixa eu ver qual que é a informação. Qual? Tem uma golf. Afirma, então na hotel agora já tem a informação. Ah, obrigado. Nota verde. Autorizando direto, chamo 3890. November Alpha, autorizado voo local, no meu PES, decolada 17, curva direita no axé, controle 120.8, transponder 0171. Para acionamento de táxi, chama Torre 1862, de November Alpha. Zero, chama o centro Recife, na frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45, centro Recife, bom dia. Centro Recife, 2685, alterna 2545, ponto bingo, 390. Amém. Como 804, me escuta? Na escuta, 1804. O 1804, o senhor foi autorizado a decolagem, só que tem que ser a partir dos 40. Agora a hora certa é 29. Está pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado para Galeão, 360, upper do 10. Decola 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 55 no meia. Usado Galeão, 360, Presulo 10, decolada pista 10, curva direita, Jael Leda Bridge, 1208 o controle, o transponder confirmando 3516? 5516. 5516, ou 1804. O senhor Pátio, o pispeca acionamento. Amarão, pispeca acionamento, 804. Salvador, 1-8-1-6-4-2, pushback acionamento. 1-4-2-0-5, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Chamada para o táxi. Bom dia, Gol 9715, sente a informação, Gol, autorização Brasília. Gol 715, autorizado Brasília, 360, aperto 17, decola da 10, curva direita, ar por elefa, controle 120, decimal 8, transponder 5526.